Olha o super-homem aí, gente! Você faz minha vida muito mais bonita. É sempre uma festa te ver passar. É uma overdose de criptonita. Menina, eu tava tudo pra poder te amar. Queria ser o vento sob seus cabelos. Queria ser uma pra te molhar de amor. Queria ser o sol pra ver dourar teus pelos. Deixa pelo teu corpo a aroma de uma flor. Nossos caminhos já estão traçados. No fundo você gosta de me ver assim. Talvez seja teu jeito de dizer que sim. Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo. Às vezes o silêncio esconde uma paixão. Mas só quem sabe disso é o coração. Com meus beijos é o pega-pega no mar. É o junta-junta no ar. Um super-homem querendo amar. Louco de amor e desejos. Doido pra te namorar. Joga a galera. Quero paixão pra valer. Fazer amor com você.